295, bom dia, um bom trabalho. Bom dia, Altan 38 no meio. 38 no meio, autorizado pouso piscina 0, vento no 70 graus, 04 no. Livre pouso na 10, 38 no meio. Eu sou 30 de Bere Direita, taxinha Alfa Juliette até o gate 10. Alfa Juliette pro 10. reporte para a ponte número 2, Batista Sol. Ponte autorizado, reporte finalizando. Diga. Gentileza, Galeão 360. 61, prepara a saída São João, não aguarda um minuto, copy. Bom, nós 561 agora, confia? Confia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 190 com a primeira curva à direita, na saída São João, Leda Doco. Após o 44 é a primeira via, após seguro e conforme rota. Transponder 5111, controle 120, decimal 8. Autorizou Galeão 360, pela Apesuru 44, na saída São João, Leda, curva direita após. 5111-1208, controle, gol número 561. Gol número 561, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e estacionamento. Valeu. Alô, Brown, Argentina, Guayana, 11, gate 11, request, push on status. Argentina, 191, please push on status, report to right to them. Yes, push on status.

I understand. Clear to taxi via India to Holibon, runway 10. Novo Salvador, boa noite, bom dia, vou no 561 na posição 612, solicita para o SPEC acionamento. Gente, autorizado o Xami Taxi, vou no 561. Manda para o táxi, vou no 561. Argentina 1911, for the port runway 1. 1911, clear to line up and take off runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. Clear to line up and take off Argentina 1911. 19911, airborne at 5, correction, 54. Call departure control 120.8, good flight. Contact departure on 120.8, thank you. Argentina 19911. Paulo, voo 1561, está pronto para o táxi. 165 a bordo, está na cantina, 3:50. 19911, radar contact on takeoff. Climbing the maintain flight level 400 on San Juan departure. Climbing the maintain flight level 400, Argentina 1911. San Juan departure. Afirmo. Zero no passo, meo. Torres Salvador, voo 1561, no ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Autorizado alinhar e decolar, destino 0. Vento 150 graus, 06 dúzia de nós. Livre alinhar e decolar, da 10, voo 1561. Argentina 1911, civil control. Buffer for Argentina 1911. Fly direct Porto Seguro, Sierra Golf Romeo. Fly direct to Porto Seguro, thank you, Argentina 1911. 1561 no decolado 0600. Chame agora o controle Salvador no 20 decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Gono 561. Gono 561, bom dia, contato radar, saída São Vono, nível 360. São Vono 360, teria uma outra frequência que está com forte chiada. Aguarde no 561. Sete. A gente é no 1911, Corrective Center, 125, decimal 1. Corrective Center, 125, decimal 1, Argentina, 1911. Gono 561, vou direto líder. Direto líder, Gono 561, parou de chegar a frequência, ok? Fica. 561, chama Centro Recife, em 125, decima 1. 125, decima 1, obrigado, bom trabalho. Bem, tipo, bom. Obrigado. Salvador, bom dia, gol 1161. 1161, pronto. Informação eco, pronto, cópia. 30, Serra Bravo, gol sonoro, conforme relata a zona de voo, pressão 10, Taubaté, nível de voo 30360. Decola pressão 0, primeira curva direita, perfil de saída, Salvo 1, Leda Motiva. 5120, acione transponder, controle opera 120, decimal 8. Poderia confirmar o transponder, por favor? Claro, 5120. São Paulo, 161 autorizado, São Paulo Barulhos, nível de voo 360, conforme o plano de voo. A rota é o 10, para Taubaté. Decola pistão 0, perfusão 1, Leda Motiva. 5120, transponder, 120, decimal 8, controle. 161. Ué, tinha entrado no cenário 0981, 1161. Gente. Seguro 161 autorizado, chame táxi. Obrigado, chame táxi, não é lá.